Um certo moço foi tão mau filho, mas tão mau filho, que os irmãos, os cunhados, os familiares, o expulsaram de casa. Mas ele foi tão mau filho, mas aquele filho mau mesmo, aquele filho ruim, ruim, muito ruim, maltratava os pais, xingava, brigava, ameaçava, ingrato, um filho ruim, mau, muito mau. E quando ele foi expulso de casa, os pais diziam: não, não façam isso, meu filho, fica aqui, fica aqui. Mas como ele era orgulhoso também, ele falou: eu vou embora e não volto mais nessa droga. Então, os outros filhos, revoltados, disseram: pai, deserda, deserda este filho ingrato, deserda este filho mau. E tentaram convencer o pai a deserdar o filho. O filho que era ruim, que não merecia nada. Mas o pai era contra esta ideia. Então, todos os parentes se reuniram e escreveram uma carta para o filho rebelde, dizendo: olha, nós vamos fazer uma reunião junto com o pai, junto com a mãe. Você tem que vir, porque nós vamos assinar um documento onde você vai ser deserdado. Você não vai receber nada que é do pai e da mãe. E você tem que vir. E o moço, quando recebeu a carta, falou: não preciso de droga nenhuma de vocês. Eu vou aí e assino mesmo esse documento. Orgulhoso, rebelde. E no dia e hora marcados, a família estava reunida, todos já estavam dentro da sala, e o filho rebelde ainda não tinha chegado. E todos começaram, dentro da sala, a conversar com o pai e a mãe, que estavam tristes demais, contrários àquela ideia de deserdar o filho. E os outros filhos diziam: mas pai, ele não presta, ele não merece. Nisto, o filho rebelde chega, e antes de entrar, ele olha pelo buraco da fechadura. E ele fica ouvindo a conversa, o que que estão falando dele. E ele ouve os seus irmãos dizendo: pai, o nosso irmão não presta, não vale nada. Ele não te honra, ele não te ama. Ele é orgulhoso, rebelde, convencido, pretensioso, egoísta, mau. Pai, assina esse documento aqui e ele vai ser deserdado, é o castigo que ele merece. E o pai lendo o documento, e o filho rebelde espiando pela fechadura. Os outros irmãos entregam a caneta na mão do pai para ele assinar, deserdando o filho rebelde. Mas este pai diz, com lágrimas nos olhos: eu não vou deserdar o meu filho. Eu não vou assinar este documento. Porque ainda que ele seja mau, eu o amo. Ele é meu filho. E eu quero o seu bem. E quem sabe um dia ele se arrepende. Quem sabe um dia ele muda. Quem sabe um dia ele entra por esta porta e me pede perdão. Eu tenho que dar mais uma chance para ele. Eu tenho que esperar um dia que ele entre por esta porta e ele me peça perdão. E ele saiba o quanto eu amo. Porque ainda que ele mereça castigo, o meu amor por ele é tão grande que para mim ele é o melhor filho do mundo. E ele já está perdoado. O filho rebelde, espiando pela fechadura, quando ouviu esta palavra, As lágrimas desceram, escorreram pela sua face. E ele continuava ouvindo o pai lá dentro, dizendo: eu amo, eu não vou deserdá-lo, não adianta, eu amo. Pai, ele não merece, mas eu amo. O filho abre a porta, os irmãos ficam chateados. E o pai olha para o filho e ele está com lágrimas nos olhos. E ele cria coragem e ele entra silenciosamente. O pai, contente de vê-lo, então ele dobra os seus joelhos, pega na mão do seu pai, beija, beija, beija, beija, e diz: pai, me perdoa, não é por causa da tua herança que eu estou te pedindo perdão, mas é por causa do teu amor, porque o teu amor tem me conquistado. E desde aquele dia, aquele moço se tornou um filho exemplar, de maneira que até os seus irmãos passaram a amá-lo, porque o amor gera o amor, mas o maior amor que existe é o amor de Deus. E diz a palavra, diz o Evangelho, que o amor de Deus é tão grande que ele deu seu filho Jesus, e todo aquele que recebe Jesus é elevado à condição também de filho de Deus e se torna co-herdeiro com Cristo de todas as suas riquezas. O pai desta história é Deus, o filho é você. O amor de Deus é a garantia da tua salvação.